Cilindro 225, no solo 26, siga de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 622. Tran 31, 71 na linha, decola, pistão 0. Ventura 60 graus com 62 de nós. Sul 5126 na escuta. Cona 26 na escuta. Uno 71, B-Curve 28, chame o controle, 120 desse móvel, por viagem. Obrigado, bom dia, 73, 73. Afirmativo, e cortejou que tem condições. Certo, passadona completa final, chame agora a torre na frequência 118.95. 1895, 5973 a Rio. Tran 3171 no contato radar na decolagem, submonta nível 340 via saída, Sambo 1. Sambo 340 via 3171. Torre Salvador, bom dia, 5973 da Rio, no X-Ray, para 190. 5973, já visual com campo? Negativo. A gente chama o visual, vento 1 a 50 graus com 62 de nós. Chama a visual, 5973. Avistou com 1.900 pés, 5973. 5973, pouso autorizado, pista na zero. Autorizado, pouso 5973, a Rio. Controle, passarela 2221, solicita a proa 300 por 40 milhas devido à formação. Está livre, proa 300, 40 milhas. Muito obrigada. 5973, Solos 33, siga via off, quilo para o pote 3. Centro 3171, chama agora Centro Recife, na frequência 1251, autônomo 28-35. 1-2-3, obrigado, bom dia. Passaredo 2221, chama agora Centro Recife, na frequência 1260, autônomo 28-8. 1260, 128-8, para 2221. 145 no DNA. Pronto. Bonfins, 360 autorizado. Decolada pista 1-0. Saída São Arbor, Arbor 1. Transição Alefa após Tozop. Tozop intercepta uniforme Zulu 21 e segue conforme rota. Controle 1-20-8, transponder 5053. 360 está autorizado, Árvore é a saída, a transição Alefa após Tozop. Interceptado Zulu 21. O transponder é 5053 e o controle 1-20-8. Partícula 2000, chame para feedback, senhor. Sago Golfe, bom dia, prossiga. Roberto Golfe, da Internação Delta, para a autorização, Serra Brava de Batatá, número 08. Roberto Golfe, prefere sair no corredor forte ou no corredor axé? Ok, decola da 35, tá autorizado, Roberto Golfe. Roberto Golfe, autorizado, para a Lapa. Nível 085, decola da cabeceira 35, após a decolagem curva à esquerda e segue direto ao destino. Controle 120.8, transponder 5045. Protegimento correto, Oceane, chame para o táxi. Aguardando o fiscal aqui para tirar o espinho. atmosfera. Quando ele chegar, está autorizado. Pushback acionamento. Salvador, o Papatango Romeu Tango está acionado, pronto para o táxi, com 3 a bordo, corrigindo. Obrigado, Romeu Tango Golf, chame na Papá. Agora para ingresso, Romeu Tango. Papo Mano vai chamar a posição da Oscar, ok? Ok, chame o ponto de disparo da Oscar. Oscar Papa Golf, prossiga. Gente, Oscar Papa Golf. Decolar na pista 35 e acende até qual nível? Identificação via chegada Palmeiras, desça e mantenha 050. Ajuste altímetro. 10 16. O acenderá o 972 na Pomed 1. Pomed 1, 10 16, descendo para 50. O centro havia solicitado para chamar um 330. Acho que eles estão com a frequência errada lá. Iremos coordená-lo. Obrigado. Pode voar direto em TAP ou Duna, acenderá o 972? Vou em TAP, acenderá o 972. Obrigado, será o nosso ingresso. Usado ingresso, apaixonado por pista 35 do Tango. Autorizado ingresso, pista 35. espera Pampa Azul 5126. Azul 5126, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento no 50 graus, 089. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, Azul 5126. Oscar, Papa Golf, pronto para cópia. Autorizado nível 070 para Cipó, plano Yankee, decola da pista 35, cumpriu o peixe da saída lotar. Primeira curva à direita, controle 120.8, transponda 5055. Só paga o direito ao TGN novamente, não copiei só. Azul 5126. 5126, chama o controle, boa viagem. Obrigado, 208. Romeu Tango Golf, após a decolagem, deverá manter 1.000 pés até a SEASA. Manter a proa até a SEASA e sobe e mantém 1.000 pés, aguardando a liberação do controle para acender ao 085. Após decolagem, já tem a proa, 1.000 pés aguardando a liberação do controle, Roberto Agosto. Correto, vento 140 graus, 62 de nós, autorizado a decolar, pista 35. Decolagem da pista 5, 2, 8, 0. 208. Só fim para o controle. Rio 5972, autorizado LS3, informe estabilizado. Descendo agora para 2.000 pés, ajuste 1016. 1016, 2.000, reposto estabilizado no INS X-Ray 0972. Salvador, Rio 5972, 08. 975, aciona a identificação, via chegada, Bombé de 1, desce, mantém 050. Ajuste o time, entrou no 0, no 6. Bombé de 1, 050, qual a possibilidade de vamos na Projetap? Oitap, Rio 5975. É bom, Oitap, obrigado. Controle Salvador, Papa Tango, Romeu, Tango Golf. Romeu, Tango Golf, sub, mantenha em agressivo visual 085, direto Lapa, confirma a pro ideal. A ideal é a 290, autorizado subir até o 085, Romeu Tango. Eu estou com o Golfo submantendo 1000 pés inicialmente, até 10 milhas afastado de Salvador. 1000 pés até 10 milhas, copiado, Roberto da Golfo. Usando táxi off Papa Golf, chame no ponto de espera tráfico. Salvador, azul 526. Consigo, agora o controle. 526, possibilidade de voar Mótipo, Mike Oscar, Tango Bravo Oscar? Foi Elefa, azul 516, voa inicialmente Elefa. Tango Golf submantendo 085 em regra de voo visual. Autorizado, subida ao 085 visual, Romeu Tango. Localizando o Sideral 9972. Sideral 9972, completo trato do procedimento LFX, chama agora a torre na frequência 119.95. 1895, vai chamar, bom dia. Sim. Salvador, bom dia, Sideral 9972. Sideral 9972, vento 140 graus, meia dúzia de nós, já posso visual com o campo. Vai reportar visual, Sideral 9972. Bomp, desce, mantém 4000 pés, ajusta o altímetro 1096. Vai fazer na Sideral 9972. Sideral 9972, pouso autorizado, pista 190. Livre pouso na 10, terá o 972. Azul 5126, chama agora Central Recife, na frequência 1260, alterna 1218.8. 660, 288, 526. Do 0080 para 050, Rio 59, Central. Correio 5975, 080 para 050. O 5975, esse mantém a 2 em pé de ajuste, altímetro no 0, no meio, informe em LS X-ray, pista no 0. 2 mil pés, 16 ajustados, chamada estabilizada no X-ray. Papagô 70, possível esteira de turbulência do Boeing que passou sobre a nossa pista. Auxiliar quando pronto, livre de decolagem. Vento 150 graus, meia dúzia de nós. Oscar, por favor. Doutor, bom dia. Oceano 62254, Brasília. 225, prepare a Arbor, é agora de chamada. Solo 02, chega via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, será o 972. O meu Tango ficou firme estimado de idoso. Aguarde. Sete Moro pousa aos 1050, Roberto Tango. Copiado, 1050. Eu vou pagar o FD com 02, chame 208, bom voo. 208, bom voo, obrigado. Chame 6225, pronto para cópia? Prossiga 6225. 70, foi lotar. 070, lotar, sob vigilância, bom. Controle no 20.8, transponda 5074. 380, Brasília, Upperslu 17, decoldão no 0, Arbor 1, Eleva. Controle 208, transponda 5074, chame 225. Correto, chame 225, chame para perceber a questionamento. 9970, boa. Geral 9970, acione identificação via chegada Bom Médio 1, desse mantém 050, ajuste altímetro 9096. Via Bom Médio 1, 1096, ajuste 9970. Via 3597, desse mantém 2000 pés, autorizado elétrico X-Ray, pista 90 em forma estabilizada, ajuste 1016. 2000, reportado estabilizado, via 3597. Controle o Romeu Tango, vai fazer um desvio direito da rota. Gente, Romeu, por fim, Oscar Papa Golf modulou para o controle? Negativo, Papa Tango, Romeu Tango Golf. Gente, Romeu Tango Golf, controle certo. Do 357 Voa Duna. Número Duna, aproximação, tráfego precede estar agora a grau de speed 180 mais passando o Duna. Mantém uma chegada, o Duna 3597. Sim, muito obrigado. Pronto para a cópia, Campinas? Pronto, na ponte 1. Corrigi, prepare a salvo 1 e agora de chamada. Autorizado INS X-Ray, o Rio 5975, Campo Vista. Rio 5975, 2000 marcador externo, completado o procedimento, chama agora torre na frequência 119.95. 1095, muito obrigado, então, bom trabalho. Torre de Salvador, Buenos Dias, Rio 5975. Está na final, cabeceira 1-0, baixa travada. 5975, bom dia, vento 1-40 graus, 8-9, pouso autorizado, pista 1-0. 8-0-4-9, livre o pouso, Rio. 1-40 graus com 0-8, nós. 1-40-0-8, obrigado. Autorizado, pouso. Delta 3597, complete ele, LF Situation, agora turno 18, décima 95. 975 Solo 10, libera a direita, siga via Alfa e Kilo para o PAC 3. Direita, Alfa e Kilo para o PAC 3, sinal 75. Tan 3517, entrou na 50 graus, 89, pode autorizar, pista na 0. Azul 420 no cópia? 340 Campinas, na cola da pista 1-0, saída Sanvo 1 na transição ótima, interceptando uniformes do 1-0, pulava uniformes do 1-6. Controle 120, décima 8, transponda 5075. Azul 2775, informação é. 420, deixa eu parar o pushback acionamento. Salvador, Oxenar 6225, pushback acionamento, posição 2. Autorizado 6225, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 6225. Esse é o velocidade. Comando ponto DV 3517. E diverso com velocidade, 875. 335 no frente livre pouso. Afirmo. Obrigado. Uma frequência, o ajuste para o 997 0 da Sideral? 1-0 não, meia. Sideral 9970 desse, mantenha 2 mil pés, autorizado a LSX3 e está estabilizado. Décima 2000 e a LSX3 está mais estabilizado. Aduna 9970 da Federal? Mantém um preço da chegada, Federal 9970. Acesso. Solo 14, siga de Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette táxi Silva Chanel 6225, nosso PAB 110, com 2 horas e 55, Alterna Goiânia. Na 6255, siga via ainda, chame no ponto de espera pronto, ajuste 1-0 na minha, confirme o PAB. 1-1-0, 6225. Gente. 629 no próximo avião. Confirmo. 360 para o Galeão autorizado. É rosa da pista 1-0, saída Sans 1, laser transição Dóxilo. Recepto uniforme do Lu 44, ponto seguro, é para 9857, próximo forma em rota. Controle 120.8, transponda 5077. Decisão 360, nível aprovado, conforme nota do Brasil, Franco 1, Leda, Doppler, uniforme do Lupa 4, seguro, uniforme novembro 857, depois será conforme nota. 1208, 5077 eu transponde. Puxa, né? 629. Canal 629, nós chegamos para o chuveiro cancelamento. Salvador, bom dia, é o voo 1963, eco autorização Galeão. 1963, boa preparação, vergonha de chamada. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, ventando 60 graus com 6209. Irene A, decolar 1-0, Oxa 6-2-2-1. 4-5 para coordenação. Caso necessite falar com a alerta, 1-2-6-0, 1-2-8-8, frequência do centro. Prof, para livre, 1-2-6-0, 1-2-8-8, obrigado, minha avó. Oxa 6-2-9. Também estou no Golfo. Copa Golfo? Nossa, Copa Golfo copiou, frequência livre, 260, 288. Afirma. Gente, pro 1963, preparação, vergonha de conta. Aguarda. 5, informação em alerta, o astro propagou. 2645. 2545. 0-9970, passou a duna completa de LS Extraction, agora todo. 1-8-95. 10895 não dá 70. Azul 2775 desse, mantenha 2 no pé de ajuste a última entrada no 0, nomeia e informe em estabilizado LS-X-Way, pista no 0. Desce 2 no pé, estabilizado LS, se encontrar estabilizado no X-Way, desse 775. 62 de nós. Senhora visual, não dá 70. Para o pushback, acionamento na ONU de 4201 da Azul. Autorizado, classe 201, não precisa ver que você não entra no táxi. Autorizado, seu marido. Autorizado, bom dia, Azul. 4958, mantendo a nível 1 no 5 graus. Azul 4958, aciona a identificação, voo e bom médio para ser representado a bom médio, uniforme no condal descida. Identificou, faz uma bom médio, bom médio 1. Chamará para a descida o Azul 4958. Assim, o contato radar a 64 milhas, sudoeste, vai em Salvador. Área 225, radar na decolagem, submoto nível 3, 80 via saída, Rabo 1. Beleza, Rabo 1, 6-2-5. Pushback acionamento, Oceania 6291, no portão 5. Já, 6291, pushback acionamento. E confirmando nível autorizado 360. Confirma nível 360, chama a tarde, Oceania 6291. Geral 9970, pouso autorizado, Oceania 0. Dime pouso, geral. Bruno 963, pronto 4? Pronto 4, prossiga. 260, Galeão, decolada pista 10, saída San Luno, transição DOC LU, intercepta uniformes LU 44, porto seguro, pé novembro 857, conforme. 120, decimal 8, controle. 5105, transponder. 360, autorizado Galeão, conforme plano, a saída San Luno, San Luno, a transição DOC LU. Após o 44, seguro, para novembro 857-208 e aciona 5105. Correto, 963, para o segundo acionamento. Vou chamar, obrigado. É o 9970, Follower 22, siga via Alfa Kilo para o Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3. Para o táxi 4201 da Azul com 80 a bordo, 440 Ribeirão Preto. Azul 4201, siga via Índia, chama no ponto de espera, pronto ajuste na 096. E ainda chamarei. Autorizado Simtax pelo 963. Chama a tarde, 963. Solo Salvador, bom dia. É o Alfa Uniforme Charlie. Bom dia, Alfa Uniforme Charlie, prossiga. Alfa Uniforme Charlie, solução revogue do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição 03. Gente, aguardo. Ok, não aguardo. Alfa Uniforme Charlie. Azul 4958 para descida. Azul 4958, desce e mantém 050. 050, Azul 4958. Azul 2775 estabilizou no X-ray. Afirmativo, senhor. Cuidado, linha área decolar. Pista no zero, vento 140 graus, 079. A linha decolar está no zero, de 4202. Oi, Salvador, bom dia. Azul 2775 estabilizado no ILS X-ray, dá no zero. Azul 2775. Continua a aproximação, reporte visual, vento 140 graus, 500 reais. Tá, visual 2775. Gente, agora em pista livre, em breve a companhia iniciando a rolagem. Aguarda 2775. Sinais 62 no UNA, siga em frente, Índia, chame no ponto de espera pronto, ajuste 1015, são 144 a bordo? Afirma, 144, chama a bordo. 775, pistão na zero livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, pistão zero.